agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Encontro Central, nesta super quarta-feira, né? Dia 19 de março. Eu, Fábio Pérez, vou contigo durante 2 horas com o melhor do romantismo no seu rádio. Não esquecendo que você pode participar juntinho com a gente e fazer a melhor noite no seu rádio, né? É só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você pode pedir a sua música, pode pedir a sua tradução, mandar o seu recado romântico, né? De repente, só pedir a sua música também, né? Então a gente fica aguardando. ouvintecentral@hotmail.com. E a gente começa aí mais um encontro com Brenda Russell, Piano in the Dark. O coração batendo mais forte. Encontro Central. músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Here we are, back in love again, this time unlike before. You and I, giving so much more. Learning what it means to still in love someone to trust in love. Sharing life as one in a special way. Time, be still. Listen to my heart, it's beating strong and clear. And so fast. Yes, it's love, you know, filling empty days that now seem long ago. We found love, trusting in each other in a special way. Yes, I wanna love you more and more each day in a special way. Músicas inesquecíveis. Foi pra você, Kool & The Gang, Special Way, também Celine Dion, Because You Loved Me. Também Piano in the Dark com Brenda Russell. chegando Bee Gees, Wish You Were Here. Estamos apresentando Encontro Central. As canções imortais. Holding back the years, thinking of the fear I've had. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. I know that músicas inesquecíveis. Essa com certeza é um clássico, né? Expondo o balé True, também Simple Red e teve VJs para você aqui no Encontro Central. Participe junto com a gente, faça o nosso programa muito mais gostoso. É só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com, pedir a sua música, participar do programa, dar a sua dica daquilo que você quer ouvir, né? Ou de repente, mandar a sua cartinha romântica. Estou aguardando e já já tem muito mais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Abrindo mais um bloco, tem Maurice Albert, Feeling. Essa é da década de 70, hein? Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Feelings, nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, oh, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling. Again in my arms, feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you. Again in my heart, feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Again in my heart. As canções imortais. It looks as Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. Rolling Stones, Angel, também Don't Speak com No Doubt e teve Morris Albert, Feeling, para matar a saudade. Agora tem Hit, Transas. Encontro Central, o coração batendo mais forte.

Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Your here together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name and you know I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer or fall, yeah. All you got to do is call and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know you got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name. I'll come running to see you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. Got a friend, yeah. Ain't it good to know you got a friend? Ain't it good to know you got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Estamos apresentando Encontro Central. Fechando mais bloco com James Taylor. You Got a Friend, também o One com Carlos Whispers e Transas Hit. Pra matar a saudade, essa aí do Hit é da década de 80, se eu não me engano, ela foi tema de novela também, né? E já já tem pra você a tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central. As canções imortais. Abrindo mais o bloco do Encontro Central, o melhor do romantismo na sua noite. Hoje super quarta-feira e tem para você tradução do dia. Hoje com Lionel Rich, Lady. Agora no Encontro Central, tradução do dia. I'm your knight in shining armor, and I love you. Eu sou seu cavaleiro em uma armadura brilhante e te amo. Me what I am, and I'm yours. Você me fez o que sou, então sou seu. My love, meu amor. There's so many ways I want to say I love you. Existem tantas maneiras de dizer eu te amo. Let me hold you in my arms evermore. Deixe-me abraçá-la para sempre. You have gone. Você partiu. And made me such a fool. E eu fiquei perdido como um bobo. I'm so lost in your love. Perdido pelo seu amor. We belong together. Nós pertencemos um ao outro. Won't you believe in my song? Por que você não acredita na minha música? Lady, minha dama. For so many years Por muitos anos eu pensei que nunca te encontraria. Você entrou na minha vida e me completou. Para sempre. Let me wake to see you each and every morning. Deixe-me acordar e me ver a seu lado todas as manhãs. Whisper softly in my ear. Deixe-me ouvir o seu doce sussurro em meus ouvidos. In my eyes, em meus olhos, I see no one else but you. Eu não vejo ninguém a não ser você. There's no other love like our love. Não existe outro amor como o nosso amor. Girl, I'll always want you near me. Sim, eu sempre vou querer você perto de mim. I waited for you for so long. Eu esperei você por tanto tempo. Seu amor é o único amor que eu preciso. É ao meu lado. Que eu quero que você esteja. O que, meu amor? Meu amor. Existe uma coisa que eu quero que você saiba. Você é o amor da minha vida. Da minha vida. Você é a minha dama. Estamos apresentando Encontro Central. Making me weep. Hey there, little girl.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Total eclipse of the heart. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Aqui no Encontro Central, Shania Twain, From This Moment. Também Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, Simple Red, For Your Babies. Bon Jovi, Never Say Goodbye, Rick James e Smokey Robinson com Ebony Eyes. E a tradução do dia com Lionel Richie, Lady. Daqui a pouquinho, a gente está entrando aí no último bloco do Encontro Central. E para você participar é fácil. Mande aí o seu e-mail para ouvintcentral@hotmail.com. Fico aguardando aí a sua participação. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. E abrindo mais um bloco, é o último bloco, né? Nessa super quarta-feira aqui no Encontro Central tem folhas She Made Me Cry. Estamos apresentando Encontro Central. Some time, girl. as canções imortais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. No doubt. Moments will pass.

Estamos apresentando Encontro Central. E fechando, né, o nosso Encontro Central dessa quarta-feira com um clássico, Carly Simon, Come Around Again, também Lenny Kravitz, Believe in Me, Joey Cocker, Unchange My Heart. Bom, como eu sempre falo, tá a fim de participar aqui do nosso Encontro Central diariamente, né? De segunda a sexta-feira, na sua rádio. Então, faça o seguinte, mande um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com, peça a sua música e mande o seu recado. A gente fica aguardando aqui, eu e toda a equipe, a gente fica aguardando para fazer esse programa mais gostoso para você. Você pode mandar sua dica, sua música, uma música que você não ouve há muito tempo, a sua declaração de amor. Então a gente está esperando aqui, tá bom? ouvintecentral@hotmail.com. Para você que ficou comigo, um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Até o nosso próximo Encontro Central.